Oh, oh, oh, oh, Naldo Paquera, disfarça bem, pra ninguém atrapalhar nosso romance escondido. Assim todo dia tem dama bagunçada e nosso lance proibido. Cê tem meu zap e você sabe, é só chamar que eu vou correndo ao teu encontro. É transação efetuada com sucesso, fazer amor contigo é o que eu mais quero. 7 dias da semana, nós dois na sua cama, solicita que eu sou o pix da tua vida. Sou o pix da tua vida, ia, ia. 7 dias da semana, nós dois na sua cama, solicita que eu sou o pix da tua vida. Sou o pix da tua vida. Portal do Arrocha. Cobrar serviços combinados e locação de automóvel. RR, tamo junto. Faça bem, pra ninguém atrapalhar nosso romance escondido. Assim todo dia tem cama bagunçada e nosso lance proibido. Cê tem meu zap e você sabe, é só chamar que eu vou correndo ao teu encontro. É transação efetuada com sucesso, fazer amor contigo é o que eu mais quero. 7 dias da semana, nós dois na sua cama, solicita que eu sou o pix da tua vida. Sou o pix da tua vida, ia, ia. 7 dias da semana, nós dois na sua cama, solicita que eu sou o pix da tua vida. Sou o pix da tua vida. 7 dias da semana, nós dois na sua cama, solicita que eu sou o pix da tua vida. Eu sou o pix da tua vida. Zero do Naldo, tem mais uma.